Isabel. Temos que reajustar aqui o som. Temos, que eu ainda não te ouço. Ah, já me ouço. Já consegues. Então. Última está tudo bem? De Vodafone Paredes de Fora. É verdade, passou rápido. Tu estás cá há quanto tempo? Eu estou aqui desde segunda-feira. Nota-se. Da semana passada. Estou com melhor aspecto hoje. Da semana passada? Sim. Ou desta semana? Não, espera aí. Segunda-feira desta semana. Estou aqui para aí há 5 dias. E que tal? Hoje lavei roupa. Em que? Onde? No alguidar que uso para cozinhar. Uma espécie de uma bacia. É chamado chamada roupa velha. roupa. Foi esta mesmo. Olha, está a ver. Já secou? Já. Pois, amanhã foi, foi muito rápido. Amanhã vou ter que ir a uma lavanderia tratar desse assunto. Mas se calhar. Podes falar comigo? Sim. Que eu... Prestas serviço. Olha, foi mesmo rápido. Foi uma t-shirt, um par de meias e roupa feito. Interior. Não tinhas mais nada para vestir? Tinha. Ok. Eu tinha apenas mais uma t-shirt. Que era do Novo Banco. Mas não te apetecia. E eu pensei, aquela t-shirt é o último recurso. É para amanhã? Quando chega aquilo, sabes que tens que lavar a roupa, então vais com aquilo. Que era muito má. É para amanhã? Não, amanhã talvez seja. No teu DJ set. Talvez seja. Pois, tivemos hoje a confirmação de que amanhã, e acho que de forma inédita, vai haver um DJ set desde as 6 da manhã até às 7 da tarde, no palco Jazz na Relva. Sim, contigo. Com o DJ Mosca e entre outros. Entre outros. Bom, Acho que a organização devia ter dito alguma coisa antes, se calhar. Eu não estava a contar com isto, mas eu tenho um bom material. Foi uma boa surpresa. Foi, claro que sim. Vou ter que acordar um pouco mais cedo. Qual é a música que não vais a dormir sequer? Não vais dormir? Não, eu saio daqui e vou para lá. Mas qual é a música que não vai faltar no teu set? Queres que eu te mostre? Quero. Dá-me só um segundo, porque ainda bem que eu vim preparado para isto. Isto é importantíssimo. Isabel, vai ser o epicentro do meu set. Claro, nós sabemos. Acho que até consigo cantar. Tens a certeza? Acho que vais ficar positivamente surpreendida. Sim. Bom, é esta. X gon' give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, pop out and stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you did. Damn right, can I do it again? Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfuckers never wanted nothing but your life saved. Bitch, and that's on a light day, I'm getting down. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Bitch, please, if the only thing you cats did was came out to play, stay out my way, motherfucker. Gonna rock, do we gonna fall? Do we let it pop? Don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. We gonna rock, do we gonna fall? Do we let it pop? Don't let it go. Que tal, Isabel? Eu gostei muito, acho que vai ser um sucesso logo a abrir. Ninguém contava, mas foi... Foi uma boa surpresa. Também acho. Eu ando mesmo a treinar. Olha, mas pagam-te? Qual é... Só para saber se vale a pena investir. É uma módica quantia, mas... É residual. Sim, de certa forma. Há dias, é mais poela. No é mais rescaldo do Bons Sons, dizia uma miúda, alguém perguntava o que é que ela achava do preço do bilhete, e ela diz que é irrisório. Irrisório o preço irrisório. Deste bilhete. E, portanto... Não, não é irrisório. Sabes que a carteira de cada um... Sim. Não é isto. Ah, uma coisa que eu ainda não mencionamos, mas... Os nossos patrocínios. Não, eu estou a acampar. Aliás, ontem não fizemos emissão, não estavas cá, mas eu... Fui à Espanha, se queres saber. Fazer o quê? Fui a testar o carro. Ah, e que tal? Valeu a pena. Perdi o drop, desculpa. Bom, podes voltar atrás. Não, estava-te a dizer que este ano acampei bastante tempo e notei uma... As instalações estão ótimas, estão mesmo muito boas. Casas de banho incríveis, nunca tive problemas. Limpas? Muito limpas, a qualquer hora do dia. Mas entra uma pessoa, sai, limpa, entra outra... Sai. Não, não, mas nunca... Nunca apanhei... Nunca notei falta de... É porque nunca foste à casa de banho feminina. Isso já não sei. Quer dizer, eu sei que não fui, sim. Mas não sei em relação à casa bem feminina, claro. A nossa estava ótima. Mas ontem fui para a gasolina, à Espanha. Então. E gostei muito. O que é que se passou? Ótimo, foi ótimo. Muito mais barata. Quanto? 25 cêntimos mais barata, de litro. Bolas. E foi o que fiz ontem, essencialmente. Fui para a piscina. Nós ontem demos um ótimo passeio na vila de Paredes de Coura. Foi. Aliás, subimos a vila, andamos mais um bocadinho, há ali uma espécie de mirador. Estamos a interagir com a, claro, com a população, com os locais. Natureza local. Mas podes vir cá o ano todo. Sim. Okay. Eu gostava muito de vir cá o resto do ano, mas esta é uma altura tão propícia. Eu já vim cá no Natal. E que tal? Não estava ninguém. Estava a chover, estava feio, foi muito triste. Mas recomendo. Sabes o que é isto? Não. Isto é Run DMX. Ah, com Carly. Com a Carly. Mas porquê? Foste tu que fizeste em casa? Não, não. É, ah, okay. Quem me dera. Quem me dera. Não. E é o que é que poderíamos ouvir? O que é que vamos poder ouvir no teu set logo a seguir? Ui, no meu set logo a seguir. Eu não sei, Isabel. Eu não sei, mas eu fico satisfeito porque tenho notado que neste festival, o After, incide muito na música pop. Ouvi dizer, não sei se é verdade. O quê? Ouvi dizer que o Nuno Lopes encerrou o set com o Homem do Leme. Não, já estava a dormir. Pois é. A dormir ou... sim, não sei. Normalmente eu ouço o set dele pela música do Tetris. Não, desta vez foi com o Homem do Leme. Com o Homem do Leme. Portanto, para ter no fundo, tragam outros que já não vale a pena de continuar. Não sei em relação a isso. Falaram muito bem de Shame. Amigos meus que sim, foram. Pessoas com bom gosto normalmente gostam. Gostaram muito do concerto. Continuas. E em relação ao Arcade Fire hoje? Vai ser um bom concerto. Os Arcade Fire são profissionais, pagos a peso de ouro, portanto sabem o que estão a fazer, sabem andar nisto e sabem, têm um bom repertório para apresentar ao vivo. E eu, para o dia de hoje, acho que começa realmente com Arcade Fire. Sim. É Arcade Fire e Ermo, que já ouvimos. Sim, e a seguir Meninos do Brasil. Quem são? Aparentemente deram alto concerto nas Music Sessions. Nas Music Sessions. Eu não fui. Eu também não. Mas tenho uma boa notícia para te dar. Diz-me. Hoje na conferência de imprensa de encerramento. Sim. Oh, tenho que comentar uma coisa contigo. Isto não está confirmado, mas então? Há a intenção de fazer uma abertura, um acesso pelo campismo. Isso era maravilhoso. Eu pergunto, só em 2019? Sabes que a subida custa mesmo muito. Eu sei. Por outro lado, é uma ótima forma de poupa-nos muitos minutos. Isso é desnecessário. A subida é desnecessária? Não, sim, a subida é desnecessária, mas... assim, o acesso à vila não é assim tão mau. Porque há os shuttles da Vodafone... passam bastante regularmente e ir à vila. Não, mas é o acesso. Sim, ao campismo, ao recinto, claro que sim. A subida não é assim tão má, custa um bocadinho, mas é bom cardio. É um bom cardio para antes de começar o. Mas é desnecessário porque por dentro, desvia um caminho de 500 metros sim. E já não tens aquela rampa. Mas a parte mais próxima que tem do campismo é a entrada para o backstage. Sim. Como eu te digo, desvia-se 100 metros e dá para fazer acesso pela frente do palco. Ok. É desnecessário. Bom, tanto que há ali uma passagem. Eu não sei se já apresentaste a candidatura para fazer o planeamento arquitetónico não. E estrutural não. Desse acesso. Na verdade, não, porque eu acredito que haja pessoas com bom senso em paredes. Que consigam fazer isso. Isabel. Porque se é algo que toda a gente pede, se calhar há razão nisso. Não é prioritário. Ficamos sem eletricidade. Ótimo. E sem televisão. Estava a dar o Benfica. Yeah. Não... Olha, ontem foi dia de Skepta. Não vi. Eu vi. Vamos falar disso mais à frente? É que estão de volta às vespas asiáticas. Ah, eu apanhei umas no campismo. Mas estão de volta aqui. Creio que sim. Aqui dentro? Creio que sim. Já faz parte do ambiente. Com um drama muito grave. Conta-me. Não posso. Ok. Isabel. Mas posso dizer que estou muito descontente. Neste momento? Neste momento. Isabel, sabes o que é um meme? Sei. Ótimo. Pronto, era esta a pergunta que eu tinha para ti. Mas tens algum meme que ilustre a minha situação? Não, tinhas que ser um bocadinho mais específica. Eu ia-te falar dos concertos que houve ontem. Sim. E eu vi poucos, vi alguns... Mas bons. Vi quase todos, os que vi, vi completos. Mas cheguei tarde para Lucy Dacus, portanto não sei nada do que se tenha passado. Está ali o salgado. Ah, ok. Está bem, está bem, está bem. Por isso é que parou aqui tudo um bocadinho. Sim. Apanhei um bocadinho dos Dive, ou Dive. Foram muito miméticos. Foram muito, muito miméticos. Eu não sei nada em relação à música deles. Quem? Os Dive. Ah, os Dive, os sim. Dive. Mas a interação com o público foi gira e acho que a apresentação visual deles era muito boa e eles tinham pinta, eram sim, um tipo muito engraçado. Sim, não ver. Mas tu conheces? Eu conheço. Quem são? É uma banda norte-americana. Mas aquilo é o quê? É... Garage. Ok. Noise. Mas a atitude é muito engraçada. Sim. Eles punk? São muito... Neopunk? Será? Neonazi? Neo... Eu tive pena de não ver, mas também não queria vê-los num grande festival, preferia vê-los numa sala. Eu achei curioso porque me pareceu que estavam muito, muito à vontade no palco. A da altura o vocalista conversa com o guitarrista e param o concerto, uma espécie de sketch humorístico. Sim. Um improv. Olha, viste Pussy Riot? Vi. Queres que eu fale já de Pussy Riot ou digo já que o Slow Dive foi mesmo giro e que o Skepta foi uma loucura? Não, estou ansiosa por ver a tua opinião sobre Pussy Riot, porque eu já ouvia de pronto. Muita gente. Slow Dive foi não, já ouvimos quatro vezes em... três vezes em quatro anos, não é? Desde que eles foram à primavera em 2000. Desde que eles decidiram voltar, já não há paciência. Sim, continua a ser interessante, mas, sim, mas... troquem. Sim. O disco não é assim tão bom. Sim. Skepta foi muito giro. Não sei se soubeste, mas interromperam o concerto a meio. Porquê? Porque, bom, estás familiarizada com o conceito de mosh. Sim. Que acontecem... Sim, já entrei em alguns. Virtualmente tudo. Sim. Em Skepta foi giro, esteve-se mesmo bem. Mas a dada altura começam a voar, eu vi primeiro uma lâmpada e depois acho que algum objeto foi para o palco. O Skepta avisou e disse... Se continuam com esta merda, parte-vos a cara, filhos da... Não... Em parem inglês. De fazer isso, parem de fazer isso, vamos curtir muito som. Porque eu não tenho seguro de saúde. Não, parece que não. Mandaram outra. Ele parou o concerto e veio João Carvalho, subiu a palco. Ah, não fazia ideia. Pedimos ao público que deixem de atirar objetos. Sabias disto, João Turgal? Olá. Olá, João seja bem-vindo. João Turgal está fora. Presenciaste do... este momento em Skepta? Não vi. Não vi, mas isto é uma notícia em primeira mão, que portanto, eles param o concerto para avisar... Ok. Estavam a mandar objetos. Podiam ter mandado facas. Não, acho que foi uma lâmpada e o resto não sei. E João Carvalho disse uma vez. E disse uma segunda vez. Eu senti-me como na primária. Meninos. Porquê é que eu não estava cá a ver? Portem-se bem. Sim. Foi muito. Foi surreal. Pararam o concerto também e depois ele voltou e fez as pazes, porque continuou ali a partir tudo. Foi um ótimo concerto. Não recebia. Não, mas foi. É sensato, curioso. Acho eu, não é? É sensato. Sim. E acho que conseguiu dar a volta por cima. Olha, acho que isso é bem mais interessante que um concerto que corre bem. Um concerto correu bem, mas já aconteceu algumas vezes. Sim, mas é mais memorável do que um concerto corre bem. Vir o diretor do festival dizer, meus amigos, como é que é? Portem-se bem. Duas vezes. Mas, e aquilo termina com, pode ser? Tipo, com tá? Do género, tipo, vejam lá, não nos obriguem a pôr-vos todos lá fora e a suspender a venda de bilhetes para amanhã. De castigo e a virados contra o canto. Sabes que isto é grave. O quê? Esta falha de... Não. Há muita coisa que se pode fazer hoje em dia, repara. Olha o pensamento distópico. Imagina. Sim. Facilmente se poderia proibir as pessoas que estavam cá dentro de entrar hoje. Por causa do... Sim. Fácil. Do chipzinho. Sim, muito fácil. Não sei. Portanto, eu vinha. Hoje. Isso era altamente, isso era uma excelente ideia. Tinha o recinto só para mim. Podia ver a Arcade Fire à vontade. À vontade. Tipo... Nós já demos uma volta, nós estamos a gravar isto, que não está a passar em direto, mas estamos a gravar por volta, são neste momento 9h13. Está impossível. Tá. Eu por volta das 8h30 já estava bem cheinho. Às 8 também. Já estava muito bem composto. Às 8 tentei, bem, não tentei estacionar porque eu tenho estacionamento, mas está horrível. Filas, carros em todo lado, as ambulâncias não passam, acho que vamos morrer aqui todos. Agora falaste de ambulâncias, houve uma mudança grande no campismo que foi ter uma série de caminhos e acessos dentro da, tanto do campismo da floresta como cá fora, que estão sinalizados e o corredor de emergência. Sim, este ano tem. E zonas onde é proibido acampar e é proibido foguear. Muito também tiveram esse cuidado. Não, o campismo está mesmo bom, em termos de conforto. Não tem havido problemas. Pode-se lançar fogo de artifício? Não, sabes que eu peguei fogo a uma toalha. Porquê? Opa, estava com um camping gás. Não te apetecia lavar a toalha? Não, e precisava de pegar no tacho. Não havia pegas. Peguei numa toalha, dou por mim, está a pegar fogo. O que é que fizeste? Como é que tu reages numa situação de fogo? Fiz assim. Ok, e resultou? Não. Gaste fogo ao mato? Não. Não, correu bem. Depois batemos na carpete. Temos uma carpete no campismo. Uau. E apagamos. Eu tenho a toalha que visitar as tuas instalações. Podes ir lá amanhã? Não dá muito jeito. Não. Amanhã não, mas para o ano. Mas tivemos um ótimo campismo. Para o ano? Acho que devias. Estamos. Fomos seguramente no raio de 30 metros do campismo mais confortável. Acredito. Foi... Sabes que eu tenho um colchão de encher? Nós temos três. Eu tenho um. Ah. Também só preciso de um. Sim. Não, nós temos vários. Com este calorzinho bom nem precisas de tenda. Às 9 da manhã acordamos. Pois. Oh, Salgado, vieste ver Skepta ontem? Não se lembra. Bom. Foste tu que atiraste lanternas para o palco? Não é foi. É que, aparentemente, o João Carvalho foi chamado ao palco para mandar o pessoal... Não. Não foste tu? Estás preocupado? Calma. Tens uma t-shirt muito fixe. Está bom, estou bem. Estavam a dar? Ah. Eu hoje ouvi uma história que foi a seguinte. Também ouviste isso? O quê? Não, eu hoje ouvi uma história que... Ouvi uma história que foi a seguinte. O quê? Isabel está neste momento em... Só um bocadinho. Força. Eu ontem estava a curtir muito o festival. Dizia uma pessoa, ontem que curti muito o Sim, senhor. Queres misturar aí sumo de laranja? Já misturei várias coisas neste campismo, mas não quero. Sumo de laranja? Sim. Está aqui uma lata aberta. De sumo de laranja. Achas que isso é uma. Sumo, se queres. Uma laranja. Boa mistura com cerveja. Parece-me terrível. Nem sabes, Isabel, não. Pussy Riot. O que é que tu achas que aquilo. Eu acho. É um bocado difícil dizer o que é que eu acho neste momento, porque já ouvi várias pessoas comentarem o concerto e apenas vieram comprovar aquilo que era o meu preconceito. Qual é o teu preconceito? E, portanto, neste momento já é uma opinião muito mais escalada. E eu, a opinião que eu tenho de Pussy Riot é que aquilo é totalmente... sabes o fabuloso... Não é assim que se chama? O talentoso Mr. Ripley? Não. É um romance, ficção, policial, que foi adaptado ao cinema. Sim. Okay? E a certa altura lá, isto passa-se nos anos, que é, 50, 60, 50, 50. E uma filha de uns industriais norte-americanos, muito ricos, abastadíssimos, está em Itália a passar uma temporada. E a certa altura diz: ai, Ripley, sabe, é que pessoas como nós, que nasceram em dinheiro, mas têm horror ao dinheiro, têm que estar juntas. Disse isto ela depois de ter comprado meia Roma. Portanto, as Pussy Riot enquadram-se muito nesta... É aquele sentimento anarca burguês. Eu não sei o suficiente para comentar essa... É tipo a mim parece um fenómeno bizarro. Vou contextualizar. Acho que elas são demasiado... É como o Robles. O Robles. Não sabes deste caso. Ah, é? o do Bloco de Esquerda. Sim. A ver. Pois, não sei. Eu acho... Obviamente, tu ouves falar das Pussy Riot primeiro como um objeto pop. Político. Não, pop. Não é política aquilo. Está alguma intervenção política, mas é uma não intervenção política muito mediática, não é? É, sim, é uma coisa pop, não é? É aparecer em estádios. Não é ideologia, a sério. Pois, mas há muita... Na música delas há muita ideologia, mas é uma ideologia muito, muito barata e muito cartoonish. Portanto, eu também não sei ao certo quão longe é que elas poderiam ir. Eu acho que não vão a lado nenhum. Mas o concerto foi muito giro. É, já ouvi dizer que foi transformado em comício. Comício político? Sim. Não, olha, vou-te explicar o que aconteceu. Tá bem, conta-me. O concerto começa com uma série de mandamentos em que demoraram cerca de 10 minutos, mensagens que foram lidas por uma voz robótica, tipo o Google Tradutor. Uau, estava em português? Não, em inglês. Estava projetado também, portanto, com legendas para quem não soubesse entender. E aquilo eram 20, 25, depois começaram o concerto. Primeiro muito inclinadas para hip-hop e música mais contemporânea, tipo trap. Mas fazem covers? Não. Isso era de valor. Era muito giro. E o outfit? E depois descambaram para uma pop muito selvagem. Mas uma coisa mesmo pós-irónica, como acontece hoje com a PC Music, por exemplo. Em termos musicais, estéticos são muito giro. Os visuais eram ótimos. Tinham aquele carapuço? Tinham, mas eu acho que tiraram e punham... Havia uma que acho que era mais predominante entre todas. Eu não tenho paciência para essas cenas. Eu gostei muito porque para concerto de After foi muito energético. Mas aquilo não era o concerto de After? Era. Foi o primeiro do After. Foi? Foi às 2:30. Foi? Foi. Ah. Foi mesmo muito tarde. Foi depois de Skepta. Portanto, sais de Skepta, vês Pussy Riot. Eu gostei muito do concerto e fiquei surpreendido. Mas eu também nunca gostei de Blink-182, portanto... Música humorística não é a minha cena. Não foi só nunca humorística. Nunca gostei de Gel, nem dos Homens da Luta. Não foi só humorística. Mas é o que parece. Passou um enorme teatro. Não, uma coisa que eu tenho reparado é que nos afters tem havido, como já disse, uma grande atenção com a música pop. Eu acho que isso tem algum valor. Primeiro com o Coné Osiris, que foi um disco, não quero dizer polémico, mas que deu o que falar. E precisamente no campo da música pop, uma música acessível. É um disco polémico, tens razão. Sim. Porque tens duas grandes opiniões. O pessoal que está a criar um grande hype à volta disto e o pessoal que tem os pés na terra e diz: meu, isto não tem consistência, não tem valor. Não é sustentável. Eu estou do outro lado, Isabela. Qual deles? Do contrário ao teu. Ah, mas isso eu sei, porque tu vais sempre na conversa. Não, eu acho mesmo que aquilo tem valor. Vais, tu vais sempre na conversa dos outros. Sabes quando é que eu entrevistei? Sabes quando é que eu ouvi o disco quando ela diz? 2016. Não. Que eu ouvi em 2016. Aí, 10 dias depois de ter saído. Portanto, o fenómeno dele ter crescido e aquilo ter ganho alguma atração não foi estranho. Eu acho mesmo que aquilo tem valor e acho que foi uma coisa singular. Estás no teu direito. Let's agree to disagree. Estás no teu... Não vamos concordar em discordar. Não vamos. Não. Tens a tua opinião, eu tenho a minha. Ponto final. Pronto. Podemos ficar todos. Acho que, acima de tudo, ele não está a fazer nada pela comunidade cigana. O que é pena. Podia dar ali mais dignidade. Isso são outros 500. Não. É que ele está a fazer o mesmo que o preconceito. Está a roubar-nos e nós a vermos. Bom, no segundo dia já não vi os Confidence Main. Acho que não sei qual era o certo nome deles. Mas era um grupo de pop. Sim, passei por alguns. Tinha muito bom ar há pouco. Passaste por alguns deles? Sim, tinha muito bom ar. Deve ter sido um posto em comum. Eu vou tentar ajustar o teu microfone. Vai falando. Alô, alô? Alô, alô? Está melhor. Ah, está melhor. Está. Esta a mesa não anda famosa. Temos que pedir ao Zé para dar uma mesa nova. Já fazia falta. Muito bem. E o dia de hoje, como é que é a nossa vida? O dia de hoje eu acho que é esperar pela... Não viste Curtis Harding, pois não? O público não. Estava muito entusiasmado. De resto, é muito curioso, porque o público em Portugal está a curtir muito esta onda mais funk, mais pop gingada, cena, música negra, está... O público português recebe sempre muito bem e curtiu muito Curtis Harding, que parece o Conguito, e não é... Isto não é uma generalização estúpida, é mesmo porque fisicamente parece ele, são... Por isso é... Mas o pessoal curte muito, recebe muito bem este novo funk que está por aí, a aparecer. O recinto estava cheíssimo, já por altura do concerto dele. Estava gente até às bermas. Eu tenho medo quando sairmos. Eu também. Porque vai estar mesmo cheio. Por isso é que eu estou a fazer esta emissão chateada, porque eu tive promessas que não estão a ser correspondidas para admirar os concertos de uma certa e determinada varanda. Eu vou ter que me chatear. Isabel, podia ser pior? Não, não podia. Eu não quero ir para ali. Imagina as casas de banho das mulheres, como é que estarão? E pronto, é isto. Entretanto, Silva foi ao Vodafone FM. Conheces Silva? Não. Brasileiro, não é? Brasileiro. Estou bem? É. Eu via muito por alto, mas ele corre sempre muito bem, porque os portugueses também gostam muito da cena dele. Ele, o Silva, tudo aquilo que nós agora ouvimos, Cícero e por aí fora, toda esta nova geração da MPB, foi Silva que lhes abriu a porta. Ok. Queres ouvir passar aí uma cena dele? Muito antiga. Claro que muito sim. Muito antiga. Procura Silva, 12 de maio. Foi ele que lhes abriu a porta. Porque ele faz uma música mais acessível, mais pop, mais. Mas sempre com o pé na tradição da MPB. Eu acho que estamos a ouvir muita coisa ao mesmo tempo. Quantas faixas tens a tocar? Demasiadas. Mas está fixe, isto é para o teu set. Isto foram seguramente 3 faixas ao mesmo tempo. Desculpa. Sabes que eu tive que formatar o computador há pouco tempo. Uhum. Perdi tudo. Problemas, sempre a culpar os outros. Ainda a culpa estou... agora é do computador. Formatei. Ficamos com um bocadinho de Silva e já voltamos. Pode ser. Ficamos com o Silva 12 de maio. Até já! momento já mudou de música. Isabel, estou a convocar-te. Então o Silva é o Silva. É o precursor destes manos. É, no fundo, ele abriu-lhes a porta. Criou aqui algo de interesse. Ele veio em Portugal pela primeira vez em 2014. E a partir daí foi sempre a subir. Agora fez uma música com a Anitta, que foge muito ao registro habitual dela. Ela aparece vestida no vídeo e tudo. E dele não. Dele também, porque ele e a Anitta, se fosse o Anito, eu percebia. Não. Mas a Anitta não. E então, pronto, foi isto, basicamente. Olha, e conta-me lá, estavas a falar de Surma. O que é que achaste? Eu vi pouquíssimo, mas achei que... Bom, eu sei que Surma é um nome que tem aparecido regularmente. E eu concordo contigo na medida em que acho que eventualmente aparece sempre muito focada talvez na pessoa, na maneira como ela se envolve com o seu público. Isso admito que seja um bocado chato, porque várias vezes ao longo do concerto ela agiu. Isso é querido e acho que faz parte da personagem que ela já percebeu que funciona. Sim, que funciona e que não consegue fugir, que é sentir-se sempre muito grata e próxima do seu público. Mas estava mesmo muita gente para ouvir e mesmo muita gente a gostar. Musicalmente não é um registro ao qual eu seja totalmente... Não, eu até sou bastante fã porque acho que, por exemplo, consegues relacionar com o fenómeno que foi James Blake há uns anos. Sim. Sabes que eu... Não existiria Surma sem James Blake, acho. Sim, foi o James Blake que abriu a porta à Surma, portanto. Que abriu a porta. A cena é que eu gosto muito de... Não é o meu registro todo. Eu gosto muito de artistas com sangue. Sim. Com sangue. Respeito, tudo aquilo, justamente porque estamos a ver uma miúda de 20 e poucos anos a fazer uma carreira genial cá e lá fora. E é ótimo que tenha essa oportunidade. E é muito bom que tenha, que isto aconteça. Isto provavelmente noutras alturas não aconteceria, portanto também significa que estamos a trabalhar, Portugal está a trabalhar bem, Omnicord está a trabalhar bem, mas é tudo demasiado. Há coisas mais talentosas e com muito menos chinfrim. Eu percebo essa... Mas chega de falar coisas tristes. Isabel, não sei, olha, Pussy Riot foi muito giro. Foi muito giro. Em termos de música pop foi bom. Hoje vamos ter o Zermo. Sim. Que completa. Tríade é de 3. Sim. Duo é de 2. O que é de 4? Desculpa? Hã? O que é tríade para 3? Sim. E para 4? Ok. Isso é uma pergunta? É. O que é tríade para 3? Para 4. Para 4. Para 4. A quadra? Quadra? Talvez. E Ermo vai completar a quadra de música... Natal. Quadra natalícia? Não, a música que está dentro do domínio da pop. Sim. Mas a... Sim. Em transgressão. Sim. E estou muito curioso para ver como é que eles vão... Como é que se vão apresentar. Já conhecemos o espetáculo, acho eu. Temos vindo a acompanhar desde o ano passado. Desde que apresentaram o disco, eles têm feito alterações ao espetáculo. Agora têm uma cena pressão. Ah, é? Já tem? Fixa. Não fazia ideia. Só com o nome. Por exemplo, ainda não vi. Eu já os vi duas ou três vezes. Sim. Desde que eu vi no Superbox. E no Instagram da editora deles. Ah, sim. Dá para ver lá. Estou muito curioso e acho que é um ótimo palco para eles. Acho que o disco gosto muito, muito deste disco. Sim. E é isto, e acaba e Ninos do Brasil, vamos descobrir Ninos do Brasil. Mas vamos ouvir qualquer coisa, logo a primeira que aparecer. Assim já ficamos a ouvir. Ninos do Brasil. Depois eventualmente vamos fazer um. Vamos, ou se calhar eu faço. O primeiro que aparecer é um full álbum. Que é bom, não é? Aparecer logo assim um full álbum. É que assim eu posso acabar de contar a história. Qual história? Que estava a contar. Qual delas? Não posso dizer, Rony. Ah. Isto vai ser muito bom no after. Thank you. Isabel, vens aí este after? Isabel não... Isabel, está neste momento a degustar um rissol. Um rissol, está bom? Não. Isto é... Sabes, eu não gosto de bacalhau. Sim. Mas gosto muito de... pataniscas de bacalhau. Isso é pataniscas? Uhum. Eu fico contente porque aqui a comida vegetariana é boa. Tem que ser para ele. Sinto-me validado. É bom. É ótimo. Isso é muito bom. Isabel, vais ao after? Vou. Aos Ninos do Brasil? Eu hoje só posso sair daqui às 4 da manhã. Ok, boa. Parece-me bem. Por questões logísticas? Eu vou sair quando tiver muito sono. Depois dizer-me, claro. A cena é... A porta da nossa casa... Sim. Só um momento. Força, força. Tinha aqui um bacalhau, eu não devia. Um bacalhau. Eu vou contar isto baixinho. À porta do sítio onde estamos alojados, está a decorrer uma festa. Com música até às 4 da manhã. Ontem passou o show das Poderosas, 5 vezes. Conheces? Se conheço. 5 vezes. 5 vezes. Está a ver? Imaginas? Foi... Dr. Márcio Folha, que está aqui, o nosso técnico assistente, que está aqui para fazer a prova oficial da comida, disse: sinto-me em Guantánamo. Foi incrível. Foi incrível. E junta-se agora a nós, na antena, Luís Salgado, programador do Maus Hábitos, artista reconhecido nacional e internacionalmente. Está com medo. Isto é radiolisboa.pt. Que é isso? É uma rádio pirata, ah, que só existe no digital. Yeah. Yeah. 1984 está a ser incrível. Foda-se. É o meu ano favorito. Foda-se. Yeah. Salgado, que tal este festival? Do que te lembras? Lembro-me de Pussy Riot. Foi incrível. Não lembro mais nada. Mais nada, também. E hoje, vais-te lembrar não de alguma coisa? Gosto o Shame foi, né? Incrível. Shame foi incrível. Eu gostaste? Estava cá nesse dia. Fisicamente? Não, fisicamente. Fisicamente estou mais ou menos. Bastante. Bastante. Dentro do possível. Estás bom? Olha, parabéns, grande estreia. Estou aqui a apanhar contigo assim. Facebook é altamente. Paulo Pimenta, que também é um dos nossos entrevistados clássicos. Já vamos fazer um balanço ao festival. O Pimenta é um melhor fotógrafo de espetáculos do país. E do mundo? Ou não conheço o mundo. Só fui a Badajoz uma vez com Braga. Eu até fui a Vigo pôr gasolina. A tu? Já fui a Vigo também. Operador. Fui rezar. Muito bem. Se fosse para reclamar, estavas aqui. Fui tocar. Então quando é que nós... Sabes que o Alexandre não sabe... Não, pronto. Não conheço o mundo, o Alexandre. Sabes que... Conheces Stereo Boy? Conheces Stereo Boy? O que é que achas de Stereo Boy? É agora. Conheço o nome. Ouvi os discos uma ou duas vezes. É bom? O meu conhecimento é muito limitado. É simpático, são bastante simpáticos. A frustração é, tu és mais, eu sou mais conhecido por um gajo que faz anos. Yeah. Um gajo que faz música. O Alexandre nunca foi à tua festa de anos. Não? Não, nunca foi. Há pessoas que nunca foram. É verdade. Eu nunca fui. És de onde? Eu sou de Braga. Pá. Olha, João Pereira também, podes pedir boleia para a festa de anos. Ele já foi. Já. Eu se calhar vou este ano, não sei. Convidas-me. Sim, queres que eu vá, não? Em primeira mão? Em primeira mão? Pode ser. Tinha. Nós não contamos anos. Ninguém ouve isto, sabes? Não? Não, só estamos aqui para justificar o bilhete dele. Ah. Nem sequer está a gravar. Isso aqui é internet, não é? É um projeto de rádio em podcast. Mas é muito bom. A rádio funciona muito bem. Não, a rádio funciona muito bem. Tecnicamente é genial. Tecnicamente é muito bom. Então vou dizer e depois confirmar ou não confirmar. Ok. Ok. Eu tenho três palcos, não é? Tudo no mesmo piso. Tudo no mesmo piso, não é? Um quarto andar. Já foste a Maus Hábitos? Já foste a Maus Hábitos? Nunca fui. Jesus. Salgado, nem está eu, a ir embora. Nem eu contava com esta. Nem eu contava. Não, mas nunca foi a Maus Hábitos. Mas eu morei um ano no Porto. Nunca. E foi era um sítio que eu gostava muito de ter ido. Nunca mais lavo o braço. Nunca! Isso é assustador. Isso é mesmo assustador. Tu és de Braga. Que idade é que tens? 23. Isso é a pior parte. Isso é muito assustador. É que repara, eu tenho 21 e já fui. Mas, todos os teus amigos, eu é que tenho 21 e já fui. Sim. Todos os teus amigos foram aos maus hábitos muitas vezes. Alguns meus já foram e falam muito bem. Não, todos os teus amigos foram. Todos. Aquele amigo. Até os Jap Androids já foram. Tipo, imagina. O que é que eu ia dizer? Line-up. Confirmado e por confirmares. Então vá. Podemos confirmar o Alexandre em primeira mão? Tu vais, não é? Pronto, primeira confirmação. Alexandre, onde é que é? É 26 de janeiro. Mas não faz anos nesse dia. Não, faço anos em julho. A genialidade da coisa é esta. 14 de julho. Mas pronto, adiante. Só que não, faz anos em janeiro. Pois faço. Mas tinha muita piada. Mas tinha muita graça, porque tinha muita graça. Era ser altamente. Sabes que eu uma vez alterei o meu aniversário, não disse nada a ninguém, foi o 1 de Abril. Deixei ficar aquilo meses. Foi no ano anterior. Ficou. No dia 1 de Abril que toda a gente me deu os parabéns. Claro. Ninguém parou para pensar. Foi incrível. Claro. Sabes que eu tenho uma cena que é. Eu faço anos a 16 de janeiro. Que é o Sagaz fazemos hoje. Que é um micro-evento. Que é tipo, eu vou jantar, os anos normais. Sim, das pessoas, sim. Vou jantar com pessoas. Assim. Gente como a gente? Eu não tenho amigos. Então há dois ou três amigos que me vão jantar. Tenho para aí dois ou três amigos. Quatro. E já chega. Que sai muita gente para pagar. E jantar comigo. Tipo, e é o Sagaz fazemos hoje, é a festa. E assim é que é bom. Depois dia 26 é. Ou dia 20 e tal é. Pessoas. Odeio pessoas. Line-up. Na verdade, eu também odeio pessoas. Não, eu odeio pessoas. Tu não imaginas o que. Eu estou ansiosa por ter que ir lá para fora. Estou em pânico. Porquê? Quero ir ver Arcade Está Fire. Tão bom aqui. Outra vez. Também não é mentira. Eu vim em 2005, chegou. Estavas cá nessa altura? Claro. Estavam 30 mil pessoas nesse não dia. Não babava tanto. Mas isso, pronto. Isso é fruto. Esse ano foi incrível. Deve forma baba. Eu estava na Alemanha a passar o verão. Às 5 da tarde. Sei lá, pix. Nessa altura é que valia a pena vir a paredes de coura? Não. Era diferente. Continua a valer a pena. Era diferente. Foi outro ano. E Vilar de Mouros? Agora, tu não vais é daqui a 10 anos falar. Lembras-te de paredes de coura em 2018? Não vai acontecer. Não. Nem mas falas em 2005. Eu toquei aqui em 2007. Nem precisas te lembrar, porque tens tudo na internet. O mal é esse. Ninguém se lembra de nada que aconteça. 2018, foda-se, ganha cartaz, filho da puta. Estava lá tudo, não tive tempo para ir jantar. Não. E agora ninguém sai da pressa. Isso? E agora ninguém sai da pressa. Eu não saio da pressa para ir há 5 anos. Yeah, também, para quê? É que repara, tu aqui não pagas renda. Olha, eu não pago renda, as miúdas são bem mais giras. Oferecem bebidas. A menina disse-me que tinha 18 finos neste chip. Sim. Que eu fiquei... Tipo. Os pobres não. Passam o chip a ser controlados. Como... 18 finos. E é por... Tenho 18 finos para beber hoje. Querem um fino, vocês? Eu vou buscar. Eu vou daqui a pouco precisar, porque eu estou a pagar finos a toda a gente. Eu não acho isto normal. A pagar. Line-up. Quem é que então está confirmado? No palco principal, eu tenho um palco principal que se chama Palco O Salgado. Sim. Vamos ter, por ordem crescente, Sunflowers. Muito bem. Cholage. Eu não devia estar a dizer para. Nós não contamos a ninguém. O regresso do Cholage. Vai regressar. De Parkinson's e Cononosiris. Muito bem. No palco estás convencido, Alexandre? Dois, no palco das bandas novas, né? No Mosteiro, vou tentar lembrar, acho que é Mr. Galini, Sereias, se não conhecem, vão conhecer. Isso não é amiga do Conan Osiris? Uns novos Momor também, mais ou menos. São outros. Mais ou menos. Sereias, Wales. Chego Sereias lá. E Wales? Sereias, Wales. Isso vai ser o palco oceanário. A banda de Zezito, nova, como é que se chama aquilo? Solar Corona. Melhor banda de rock neste momento. Solar Corona? É ótima. melhor banda de rock. Como é que isso ainda é? Ainda é emergente. É emergente. Ainda? Não sequer tem um disco. Pois, mas não, está, não faz bem. Devia estar já consolidado. Vai fechar o palco. É incrível. Ele não sabe que vai fechar o palco. É melhor que a banda original. É melhor que a banda original. Eu já não me lembro como é que se chama. Kilimanjaro. Isso. Gosto muito mais de Solar Corona. Solar Corona é a melhor banda de rock portuguesa neste momento. Mas estão-me aqui a faltar coisa. Mas eu chego lá, eu lembro. Não me lembro, faltam para aí duas bandas ou três. Desculpem. E no terceiro palco? O terceiro é mais experimental, tem uma série de coisas interessantes. Ah, é o palco semi-breve. Palco semi-breve. A tua vida vai mudar naquela noite, Alexandre. Palco semi-breve vai ter, olha, umas miúdas de Lisboa que são muito fixes, que se chamam... Anda para este lado, senta aqui. Concerto de harpa. Sim. O Júlio Gabriel, que é o saxofonista que toca com o Pais e Alto no ano passado. O saxofonista com processamento de sinal. Está a processar o sinal de saxofone. Editou pela Lavras este ano. Sakuta Unamao, que é uma japonesa noise filia. Mas é japonesa do Japão ou de cá? Japonesa do Japão ou de cá? Japonesa do Japão. Boa. Vem de propósito para os teus anos. Está na Europa e eu aproveitei. Não, vem de propósito para os teus anos. Vem, é isso que vamos dizer no preço. Sakuta Unamao, o que é mais? Terbentina, que é uma banda nova do Porto, tenta piada também. Muito guitarradas. À la Glenn Blanc, a Sonic Youth, pô. Vão estar no Sonic Youth na tua festa de aniversário? Muito de Sonic Youth. Vão estar na tua festa de aniversário? O Sensor Moore. Talvez. Já teve mais longe. E Ana Malhoa, finalmente? A Ana Malhoa pediu-me 5 mil euros. Barato. Uma versão mais barata, que é Ana Malhoa, um DJ e um baterista. Vestida ou despida? Um hotel de 5 estrelas. E eu disse-lhe, bebê, não tenho, não é. Mas podes dormir aqui no sofá, se quiseres. Mas tens bar aberto. E ela? 5 mil euros. Já pensaste fazer Não sei. Mas, Salgado, já pensaste fazer um crowdsurfing? Não, crowdsourcing. Crowdfunding. Já fiz crowdsourcing. 5? Não, mas 5 euros a cada um para trazermos a Ana Malhoa aos teus anos. Não, mas o pessoal contribuía. Já tenho dinheiro, tipo, não vou. Mas isto era o nosso presente de aniversário para ti. Isso tinha muita piada. Era altamente. 5 euros a cada um. Eu arranjo um slot para Ana Malhoa. Eu entrava. Antes do Conan Ozzy. Ficava ótimo. Aliás, ambos juntos ficavam. Aliás, há uma música do Conan Osiris que é feita com um vídeo da Ana Malhoa. Aliás, eu não sei como é que o Conan Osiris tem um tema dedicado à Amália, eu não sei como é que ele tem um tema dedicado à Ana Malhoa. No Tiago, fundo, faz um tema dedicado à Ana Malhoa. Fica para os anos, é o presente dele para ti. Yeah. Tipo, ser altamente. Nunca me cantaram os parabéns a você, os meus anos. Nunca cantaram? Não. Vai ser o Conan Osiris. Tenho pena. É uma falha. Ainda bem que temos lá o Alexandre. Não, eles cantam muito. Canta-se muitas vezes parabéns a você. É uma entidade que ninguém sabe quem é. Gajo. Fica para lá. Anos. Mas nunca houve assim uma gaja que chegasse ao pé de mim e dissesse: vou-te cantar os parabéns. Happy, eu estou a dizer, é lá. À frente. À frente de toda a gente. Não, nunca aconteceu. Assim, à frente de toda a gente? Yeah. Era brutal. Mas olha, o Alexandre vai em 2019. Eu preferia que e vai não cantar. Fosse o Alexandre. Ai, não. Não, cantar os parabéns. Yeah, eu sou. Os maus hábitos chamam-me o heterozinho. Poderia ser pior. podia ser pior. Um gajo que gosta de gajas. Há coisas piores na vida. É um gajo que... Mas o Alexandre tem umas amigas. Mas era estranha, mas... Pá, eu vivo bem com isso. Não, não, mas até olha... Até tenho amigos que são. O Alexandre tem umas amigas. Eu conheço-as. Tens amigas de Braga? Sim, sim. Aprovadíssimas. Também tenho amigas. Não preciso das tuas. Tenho amigas. Tadinho. Olha que ele é tão novo, fica traumatizado. Não trates assim. Tadinho, as crianças. Pronto. E vai já ser uma grande festa. Ainda falta aqui uma série de nomes. Yeah. Fica agora para a segunda vaga. Yeah. Confirmações. Mas está bom. Já vai valer a pena. Já. Quanto é que é o bilhete? O bilhete em pré-venda é 8 euros. É de borla. Isso não é. 8 euros. Tens que aumentar o preço. Pré-venda limitada a 200 bilhetes, depois é 12, acho. Tens que aumentar. Não aumento nada. Eu quero que as pessoas venham comemorar os meus. Eu não tenho amigos. Preciso daquilo. Para o ego. Para o ego. É incrível aquilo. Mais ninguém neste país faz uma cena assim, portanto. Nem no mundo. Eu vou mandar uma carta ao Marcelo para finalmente seres reconhecido pelo. Marcelo, ano passado, eu vi lá. Teve lá, ele teve lá. Está um bocadinho paradinho, mas está. Sabes quem ia lá muitas vezes? Aquele senhor que era vereador da Câmara. O Paulo. O Paulo estava sempre lá. É verdade. Eu cheguei a presenciar as bifanas com canela na mão dele. E foi incrível. E ele dizia sempre, Salgado, obrigado por existir. Era essa uma frase que eu gostava muito. A ver? Não, isto dito assim soa mal, mas é. O gajo, eu tinha uma vírgula, que era Salgado, obrigado por existir. O gajo não sabia o que é que havia de dizer, não é? Era um senhor aquele. Fazia sempre, olha, o Presidente da Câmara nunca lá foi. Nunca lá foi? Nunca. Mas esse vai a todas. Já lá teve numa Beyoncé Fest. Só lá foi desligar o som, estava muito alto. É? Foi lá desligar o som que estava... Não, não, nem não, isso. Não, esta câmara é altamente. Isso. Nem isso. Espetacular. Aliás, até tem uma cena que existe bem em Londres. O Mayor da Noite. Yeah. Não, não existe o Mayor da Noite cá, mas existe um departamento da Câmara que se chama A Movida. Uau! É espetacular, que trata dos assuntos da noite. É pá, não fazia nada. Londres ideia. Há é mesmo um Mayor que tem os mesmos poderes do Presidente com o Mayor. Sim, sim. Mas Londres está a precisar, pelos vistos, acho que aquilo está tudo a fechar. Eu acho que nós estamos a precisar... Há uma lei muito gira em Londres, que é, se tu... Há um bar que existe, e de repente há um gajo que faz obras e vai alugar apartamentos ao lado do bar. São os apartamentos que têm que fazer isolamento, porque o bar já lá está. Uau! Não é o bar que tem que fazer isolamento para... Para sim? Para conforto das pessoas sim. Do apartamento. É o prédio que tem que estar isolado. Mas isso é coisa de país rico, em que o pessoal tem dinheiro para isolar. Yeah. Aqui está tudo... Não sei, mas tem um meio... Mas isso é muito fixe, disso, muito fixe. Um gajo na Câmara de Londres a tratar assim. Eu acho que nós precisávamos ter no Porto uma rádio porto.pt. Como é que se chama a vossa rádio? Rádio Lisboa. A sério? O dono da tecnologia lisboeta... Isto chama-se Rádio Lisboa. É, sim, sim. Peço imensa desculpa, foi mesmo sem querer... Fazia ideia. Mas olha, desculpa. Tranquilo. Foi mesmo sem querer, não sabia. Vamos mudar o nome. Eu não me tinha apercebido. Vamos mudar para a Rádio Rio Tinto. Peço imensa desculpa. Ambas as pessoas estão a ouvir. Nós os dois. Mas falta. Vamos fazer uma cisão e abrir a radioporto.pt. Radioporto.pt. Radioporto.pt. Tem futuro. Radioporto.pt. E vai ser incrível. Desculpem lá, não sabia. Vindo aqui. Queres pedir alguma música para fechar este momento em glória? Posso pedir uma música? Pode ser qualquer coisa de Stream Noise Terra. Pode ser, qualquer coisa. Até podem ser aqueles vídeos em que as pessoas falam para o microfone a comer coisas. Conheces? São os vídeos? Com não, queria aqueles... Stream Noise Terra. Assim com os microfones? Que stream? Este pessoal não sabe escrever. É o More Than Words. Não sei se é assim. Não. Mas ele chega lá. Yeah. Isto é um álbum inteiro, hein? É agora que a Rádio Lisboa vai. Finalmente. Está a acontecer, está a passar. Está a passar. De Lisboa, Porto. Isto é NTS portuguesa. Sabe o que é que eu meti? Streammaster. Finalmente chegou a música, Rádio Lisboa. Estamos. Finalmente chegou a música à Rádio Lisboa. Como é que te sentes, Alexandre, depois deste momento? Foi, gostei muito. Foi um momento exclusivo. Estou a ficar sem pilha no computador. Vais ter que aguentar isto sozinha enquanto eu vou. Ah, sim, perfeitamente. Estás à vontade? Sim. Estivemos à conversa com o Luís Salgado, atualmente conhecido por Salgado Faz Anos Fest. Programador do Maus Hábitos, uma das melhores salas do Porto. Onde é que vais? Ah, ok. Para além disso, tem também o seu projeto musical, Stereo Boy. Música psicologicamente densa e desafiante. Incrível. Todos os anos, por altura de janeiro, ele faz anos. Uma coisa regular, acontece. De 12 em 12 meses. Onde apresenta algumas das bandas mais interessantes da produção nacional. E toda a gente quer ir àquela festa. Já voltei. E aparentemente tu vais pela primeira vez em 2019. Sim, nunca aconteceu. Este ano estive muito próximo dele. Estive quase. Portanto, vai haver aí um momento em que vais mesmo. Eventualmente vai acontecer. Vai haver aí um dia em que vais mesmo. Vai ser um momento definidor. Chegou outro amigo. Chegou agora para o André Cecílio. Eu até o convidava para vir falar, mas nem é preciso. Ele vai dizer que é tudo merda. Pois. O que é que adianta? O que é bom aqui? Nada. Ninos, está. Do Brasil, Ninos do Brasil. Ninos do Brasil. Muito bem, ficamos. É mesmo, vamos deixar o talento para a última. Também é incrível a luz para estar empatada em casa, mas. Hoje eu vi. Estou em direto? Sempre. Sempre em direto? Sempre em direto. É TV em movimento. Nice, TV e 24 está ali dentro. Eu hoje vim ouvir o relato do primeiro jogo de Cristiano Ronaldo na Juventus. Ah, pois é, estive a nadar aqui para um país. Foi incrível. País. Foi incrível estar a dar esse jogo aqui. Foi magnífico. Achei muito fixe. Sendo este último dia, que balanço fazes do festival? Tudo merda. Muito bem. Aqui eu dei está. A resposta clichê porque já sabia que estavas à espera dela. Se eu não, outra por acaso coisa, não, eu gostava. Eu sinto que se eu dissesse outra coisa irias ficar desapontado. Não, por acaso não. Eu até contava, eu espero aquele dia que tu vais conseguir apreciar a vida. Eu gostei muito, vi muitos concertos bonitos, este ambiente é fantástico. Vais de coração cheio? Gosto, vou de coração cheio, muito gosto bem. Muito de aqui estar, espero regressar para o ano, possivelmente. Cá estaremos, já sabes as datas? Já sei as datas, muito acho bem. Eu, por acaso, não sei. 14, 15, 16 e 17 de agosto. Ah, bata outra vez com o feriado, é fixe, para trazer ainda mais idiotas a este sítio. Pô. Muito bem, Arcade Fire. Já vi, fim de abril. Fui altamente. Onde é que foste ver? Um campo pequeno. Ah, pois eles foram cá este ano, já nem exato, me lembrava. Este, e fizeram aqui duas não, datas? Não, fizeram só uma, mas aqui não vão ter ringue de boxe, portanto vai ser pior. Pois. Mas tem ringue poeira. Ringue de boxe é que era incrível. Tem poeira. Não, poeira é Ivete Sangalo, se puderes ir Ivete Sangalo aqui fazia sentido. Sabes se a Anitta veio aí tocar com o Silva? Gosto isso, muito é era, isso é que era de valor. Gosto mesmo muito da Anitta. Foi viste Skepta? Vi. E que tal o momento Parem Quietos, Meninos? Muito, muito não punk. Estive à espera que alguém tirasse um calhau a ver se cancelava, mas infelizmente o circo não abriu. Sabes, isso é mais ali para Vilar de Mouros. Vilar de Mouros ninguém faz nada porque são só velhos. Agora. Então não foi lá que houve chuva de pedras? Foi o Hermal. Mas a confundir com o Hermal. O Alexandre ainda não era nascido nessa altura. O Alexandre é demasiado novo para estar aqui. Eu acho que sim. Devias estar ali numa zona de mas o encarregado criança. De educação assinou a autorização e ele veio. Podeste virar a visita de estudo. Oh. Mostra lá o teu boné. Do autocarro. As Coca-Colas com cigarros, que é para bater mais rápido. Cigarros de chocolate. O Hugo de Linto olha para mim e ri-se. E eu vou eventualmente mandar para o caralho. Anda aqui, anda aqui. Anda aqui, seus homens. Anda aqui, seus homens. Pois. Está tudo dito. Anda aqui, seus homens. Está tudo dito. Esta era a mania que és profissional. É assim, olha, qual é o próximo festival que vais encontrar? Vilar de Mouros. Vilar de Mouros. E a seguir? E a seguir a Lisbon. Não, não vou a Milhões. Não vais a Milhões. Vais à Comic Con? É a alternativa no fim de semana. No mesmo fim de semana. Eu sei que parece muito, mas não sou nerd. No mesmo fim de semana temos Comic Con, Milhões de Festa e Avante. Se tivesses que ir a um destes três, qual seria? Ui, aí está uma pergunta muito difícil. Se calhar o Comic Con. Yeah, ao menos também. Vejo gajas em cosplay. O Avante já não há. Obrigado, mas dispenso. A não ser que sejas comuna. Não, creio que sejas. Não, não, obrigado, mas dispensamos. Também não sou de direita, caso alguém esteja a ouvir e fique indignado. Não, não és fascista. Não. Tenho uma t-shirt Death in June, mas não sou fascista. Não, muito bem. Foste ao concerto deles? Fui sim, senhor, no Art Club. Foi incrível. Morreu gente. Curiosamente estava lá o Adolfo também. Não me surpreende. Está aí todos. Eu estou desiludido com ele hoje, porque ele hoje só está na VIP. Ainda não foi ver concertos para a grade. Ele sabe falhar, que hoje não é um lá. Dia do rock. Ele esteve a ver Fugly o concerto todo, que também não é normal. Eu sou pelo Instagram. Exato. Esse meio de comunicação. Ainda não me aceito. Tens que insistir, tens que retirar, sempre ali insistir. Ah, não, não queres chatear o homem. Depois ele fica zangado comigo e nunca mais me aceita. Tens que pôr na tua bio, fã número 1 da Dolce. Pode ser que ele aceite. Olha, e era. Que se sabe. Por que não? Ele está a ver o meu casaco neopop, para dizer ao Forte Tecno. Eu usei só para ninhos do Brasil e nem sequer vou ver. Não vais ver porquê? Porque é tarde do caralho. Não é, é cedo, é quase é um manhã. É 2:45. Quase manhã. Há aqui pessoas que trabalham, sabes? Eu tenho que trabalhar. Sei que estás aí a ver copos, com o Zermi e tal, mas eu tenho que trabalhar. Isso é uma excelente...